Onda Forró Real já começou a esquentar o público aqui na quadra do Chamegão 2024. O pessoal já se balançando aqui com o som da banda Forró Real e a difusora levando a você ouvindo de casa essa alegria do São João, do Chamegão, dessa terça-feira. Banda Forró Real é a segunda atração que se apresenta neste momento aqui no Chamegão 2024. Depois do Cigano do Arrocha. Público aqui na quadra do Chamegão, público bom. Banda Forró Real do Rio Grande do Norte. É a segunda atração do Chamegão desta terça-feira. O tempo é propício, tempo bom. Nem frio, nem quente, aquele tempo razoável. E a difusora levando a você o vídeo de casa, o que está acontecendo aqui no Chamegão 2024. E aí, o Chamegão, beleza? Opa! Chamegão 2024 tá show de bola. Você que tá em casa ainda, vem pra cá. Você que acompanha pela Super Difusora, vem curtir o Chamegão 2024, que foi preparado pela gestão municipal com todo o carinho, toda a dedicação pra você. Com o diferencial da Vila Cajá. Vem pro Chamegão 2024. Vem pra cá. A Vila Cajá, aquelas quadrilhas se apresentando lá, show, né? Vila Cajá. Ah, com certeza. Mais cedo um pouco houve aí a apresentação das quadrilhas juninas. Foi um show à parte do Chamegão 2024, que foi acompanhado aí por pais de alunos, enfim, professores, um trabalho extraordinário aí, que tem aí o apoio todo especial da Prefeitura Municipal de Cajazeiras e tem também a participação do secretário de Cultura, Eduardo Jorge, que está aí de parabéns por preparar essa festa tão linda e tão bonita. Valeu, um abraço, boa sorte. A difusora conferindo tudo aqui do Chamegão 2024. Banda Forró Real, a atração do momento, balançando esse público aqui na quadra do Chamegão 2024. E a difusora levando o que há de melhor nesta festa do Chamegão 2024. Garotinho, e o senhor Chamegão aí, como é que tá pra você? Chamegão, como é que tá pra você? Excelente, principalmente uma boa organização. Público bom também nesse momento, agora o público é bom. O público também tá diversificado. E eu achei interessante que esse ano pôde agradar gregos e troianos de todas as idades. Valeu, a difusora conferindo esse público bom. Wilson Furtado, rapaz, Wilson Furtado, fez parte da difusora de Cajazeiras, por aqui também, né? Boa noite, Wilson. Muito boa noite, grande Josemar de Aquino, toda a galera da Super Difusora de Cajazeiras. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui no Parque do Chamegão. Nessa reentrê, podemos assim dizer, dessa festa popular do sertanejo, né, do nordestino, e que atrai multidões. Eu tive agora recentemente de férias, tive em Campina Grande, no maior São João do mundo, visitei também Santa Rita, Santa Luzia, Patos, e Cajazeiras não fica de fora desse circuito, que é a festa junina, que está dentro dessa rota dos grandes sucessos da festa nordestina. Bom São João, Wilson. Bom São João para você e para toda a galera da Difusora. Difusora de Cajazeiras aqui do Chamegão 2024. E você, ouvinte de casa, fica sabendo de tudo o que acontece aqui no Chamegão. Meu amigo, o seu lanche, as crianças brincar, festival de quadrilhas, enfim, é uma festa pra...